anjo pra chamar de meu. Quando eu me perco, ele me encontra e eu entendo essa minha obsessão. Se ele não tá aqui, eu tô no Rio. Eu paro tudo pra te ver e rio. Quando diz que vem num disco voador e vai me ver.